Tô revivendo a dor todo dia. Tô matando a dor todo dia. Não vejo mais a dor como eu via. Hoje faz parte da minha vida. Isso é meu flow na gato, meu flow na gato. Isso é meu flow na gato, meu flow na gato. Isso é meu flow na gato, meu flow na gato. Isso é meu flow na gato, meu flow na gato. Sou o artista que atrai as bichos. Eu quero bem mais, poder pra lutar. Isso é flow na gato, vocês estão tudo cagado por nunca poder me superar. Revivo MCs mortos, sem ainda tem 100. Juro que um dia tentei. Sou cão lendário, fogo nas linhas, me chame de inteiro. Por onde entrei, vocês não passam. Portas fechadas, vejo bem. Cantei pra mil games. Eles queriam que eu fosse seu sensei. Meus pegos na cara são chakras, sou tiro pra não explodir. Tô tipo Hellraiser levando pro inferno todos que querem me ferir. Tô revivendo a dor todo dia. Tô matando a dor todo dia. Não vejo mais a dor como eu via. Hoje faz parte da minha vida. Isso é meu flow na gato, meu flow na gato. Isso é meu flow na gato, meu flow na gato. Isso é meu flow na gato, meu flow na gato. Isso é meu flow na gato, meu flow na gato. Já foi sangue nessas folhas, hoje eu quero ser o novo deus desse mundo desconfigurado. Hoje saí da encolha, fui pra guerra, mata várias pessoas, enchiam meu saco. São seis caminhos, eu não sei pra onde eu vou mais. Isso é uma engrenagem que sufoca a nossa paz. Você mata alguém, depois alguém vem e mata você. E esse alguém morre nas mãos de pessoas que amam você. Isso não para, roda não para, giro contínuo que nunca acaba. O mal do homem achar que o bem não vem em forma de tapa. Tô revivendo a dor todo dia. Tô matando a dor todo dia. Não vejo mais a dor como eu via. Hoje faz parte da minha vida. Isso é meu flow na gato, meu flow na gato. Isso é meu flow na gato, meu flow na gato. Isso é meu flow na gato, meu flow na gato.